para você. Confesso que iguais aquelas não mais ouvirá. E amanhã sei que esta canção você ouvirá no rádio a tocar. Lembrará que seu orgulho maldito já me fez chorar por muito lhe amar. Peço não chore, mas sinta por dentro a dor do amor. E então você verá o valor que tem o amor, que muito vai chorar ao lembrar o que passou. Esta é a última canção que eu faço pra você. Já cansei de viver iludido só pensando em você. Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém, faça de conta que pra você não sou ninguém. Faça de conta que pra você não sou ninguém. Não sou ninguém. Sucesso de ouro, canções que o coração não esquece, Leonardo, a última canção. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Bom, o carnaval acabou, vamos ver se a gente dá conta de trabalhar agora, né? Vamos ver se agora a gente, o país pega o prumo que tá precisando. Por exemplo, se você estiver organizando algum evento e não tiver o artista, a RBM Música é uma empresa com mais de 30 anos atuando no setor, né, cuidando da intermediação das festas com os maiores artistas do Brasil. Se você ligar 61 99 81 3601, você vai ter a possibilidade de contratar um artista do tamanho da disponibilidade financeira que o seu evento tiver. Nós temos aqui grandes estrelas e temos grandes artistas que ainda não atingiram a mídia, a grande mídia, mas que estão super talentosos, que podem atender você com um orçamento muito mais baixo. Por exemplo, ligando 61 99 81 3601, você contrata a estrela da companhia, o Amado Batista, mas você pode levar para sua festa o Tauan Rodrigues, o Wagner Simão, Rael Braga, Djalma Lime Monteiro, Sula Mazurega, Bruno Aguiar, o Show Gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias e Cleiton Aguiar. É só ligar, 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, nosso e-mail é locutor preferido, @gmail.com. Chitãozinho e Chororó, 40 anos de carreira, entrando para o 41º ano agora, né? E eles estão se dando ao luxo de fazer projetos especiais, como esse que foi a gravação de um CD só com CD e um DVD, só com músicas do Tom Jobim, do Vinícius de Moraes, né? Chitão e Chororó, Eu Não Existo Sem Você. Sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Eu sei, você sabe que a distância não existe, que todo grande amor só é bem grande se for triste. Por isso, meu amor,

vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Você vai se arrepender com seu jeito de amar. Vai perder meus carinhos, vai chorar, vai chorar. Vai saber o que é sofrer, não vai me esquecer. Vai pedir pra voltar. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, cantaram deles, Você Vai Se Arrepender, pro Rony Clay Soares Lima. Ele é de Dom Basílio, na Bahia, onde ele curte o nosso programa pela Tropicaliente FM, lá do Murilo Caires, daquela turma boa, né, Rony? Seja muito bem-vinda, um abração pra você, viu? Um abração pro Rony Clay Soares Lima e pros nossos amigos da Tropicaliente FM, bem ali em Dom Basílio, na Bahia. A sugestão do beijar. Edson e Vinícius, imagina a gente rico. Edson e Vinícius chegando, se feio tava bom, imagina a gente rico. Ei, e aí cê tá feliz, vai reclamar de que podia tá pior. Bem pior. Fim de semana, já tô chegando, é final de mês, patrão tá pagando. Celular, mensagem bombando, o trem vai desandar. Pra melhorar, eu tô solteiro, me chamou, começo o piseiro. Esquentar cachaça paeiro, se nós fosse rico, dominava o mundo inteiro. Se nós agarrizeio já é cheio dos rolinhos. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. Nós tá fazendo festa, ganhando salário mínimo. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. O povo tudo indo ainda se nós passa de golzinho. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. É tudo parcelado e nós paga de playboyzinho. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. Ei, e aí cê tá feliz? Vai reclamar de que podia tá pior. Bem pior. Semana, já tô chegando, é final de mês, patrão tá pagando. Meu celular, mensagem bombando, o trem vai desandar. Pra melhorar, eu tô solteira, não chamou, começo o piseiro. Pra esquentar, cachaça e paeiro, se nós fosse rico, dominava o mundo inteiro. Se nós largado e feio, já é cheio dos rolinhos. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. Nós tá fazendo festa, ganhando salário mínimo. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. O povo tudo indo ainda se nós passa de golzinho. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. Tá tudo parcelado e nós paga de playboyzinho. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. Edicinho, o trem tá horroroso demais. Vinicinho, cê tem toda razão. É tudo parcelado e nós paga de playboyzinho. Imagina a gente rico, imagina a gente rico. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Edson e Vinícius, imagina a gente rico. Essa é a importância do divulgador. Eu nunca tinha visto falar nessa dupla, Edson e Vinícius. O Flávio Bejar, que é o divulgador, mandou para mim e eu estou mostrando para vocês. Essa é a fundamental importância do divulgador na carreira de um artista que está começando ou naquele que quer sustentar o seu sucesso. Porque um país das dimensões continentais do Brasil, ninguém dá conta de fazer sozinho nem com um divulgador. Você precisa de vários divulgadores. O Flavinho, por exemplo, é especialista em Minas Gerais. Ele faz ali a região do sul de Minas, do centro-oeste mineiro, né? Você ligando 61998136601, você leva o seu trabalho para Minas Gerais, que é o lugar onde começa o sucesso sertanejo do Brasil. No próximo bloco, Cleiton Aguiar de Paulo e Paulino e Chico Amado e Xodó. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os meus amigos de todo o Brasil, você que está, o brasileiro que está ouvindo a gente fora do Brasil, né? Por exemplo, lá em Wessington, na Suíça, a Jane Bertzinger está ouvindo a gente lá, a mãe dela está ouvindo a gente em Lima Duarte, pela Lima Duarte FM, a internet tem essas coisas, né? O meu amigo Mark está ouvindo a gente lá na Bélgica. O Martin Sander também, marido da Edilma, está ouvindo a gente lá na Bélgica também. Né? Os brasileiros fizeram do nosso programa a esquina do Brasil no mundo. Isso é muito bom. Um abraço para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero mandar um abraço muito especial também para o meu amigo Maurício Reis, da Cidade FM, de Bom Despacho, nas Minas Gerais. Né? O Maurício é o seguinte, podia estar tranquilo, estar com a rádio dele, uma rádio poderosa. Ele é apresentador de televisão, tem os seus projetos, mas é aquele cara preocupado com a cidade, né? A gente tem gente que ama o lugar onde vive, onde nasceu, onde vive, né? E o Maurício é um desses, né? Maurício, um abração pra você, tô acompanhando a sua luta aqui, cara. Você é 10, viu? Um abração pra você, um abraço a todos os meus amigos de Bom Despacho que curtem o nosso programa pela Cidade FM, e também pro Alemão Ferreira, lá da Cidade FM. O Alemão faz o programa dele das 17 às 19 horas e no fim de semana também, né? Alemão, um abração pra você, muito obrigado. Eles que curtem o nosso programa todos os dias. O avô do João, Cleiton Aguiar, Sonho Real. Me chame, me veja, me engane, me diz que eu sou seu amor. Me olhe, me fale, me beije e diga o que eu quero escutar. Depois me deixe sonhar os seus sonhos, os mesmos desejos, morar no seu peito, um mansinho com jeito para não machucar. Meu amor, me pegue, me leve pra casa. Meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo, pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real. Leve pra casa, meu corpo arde em brasa, precisa do seu. Me abrace, me alise, me enlace, se enrosque em mim, deixe acontecer. Venha, vamos juntos voar, procurando aqueles desejos, jogar nosso jogo, pra ganhar o que é seu e fazer o que é meu, nosso sonho real. Cleiton Aguiar cantou dele, Sonho Real, pro Mauri Soares Gonzaga, de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Mauri, seja muito bem-vindo, você está no perfil número 2, viu? Um abração para você, muito obrigado pelo carinho da audiência. Música nova de Paulo e Paulino, Ficando Sem Você. Caminhos, fui trocando linhos, te perdendo sem saber. Escolhi a estrada errada, eu fui pras madrugadas, fui ficando.

pega, mas pega. Mas pega, mas pega. Mas pega, pega, pega. E se bobear, nós leva. Chico Amado e Xodó, Nós Pega Mas Não Se Apega, é uma dupla lá de Goiânia, e quem mora em Goiânia também é a Ana Carolina Carol. Ela nasceu em Abadia dos Dourados, mas mora lá em Goiânia e agora está fazendo parte do nosso Facebook. Carol, um beijão para você, seja muito, mas muito bem-vinda. No próximo bloco, a dica do programa de hoje: Justiça pra Valer, Pena Exemplar. Cidadão americano ganha prisão perpétua por dirigir embriagado. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje marca bem a diferença que existe entre a aplicação na lei, onde um povo tem consciência, e de um país esculhambado, que nem o Brasil, que ninguém tem consciência, né? A gente, quando fala, ninguém tem consciência, a gente corre o risco de errar por muito pouco, viu? A maioria não tem mesmo consciência, todo mundo quer levar vantagem em tudo, é um negócio danado. Nos Estados Unidos, um homem foi condenado à prisão perpétua por dirigir embriagado. Um homem de 62 anos... no estado do Texas, nos Estados Unidos, após chegar na sua 10ª condenação por embriaguez ao volante. Segundo os registros judiciais, as detenções de Ivy High Eberhard começaram a ocorrer em 1980 e continuaram durante 30 anos em diferentes municípios do estado do Texas. Parte do meu trabalho é proteger os cidadãos do condado de Parker. E a única forma que vejo para protegê-los de alguém com 12 detenções e 10 condenações por conduzir embriagado é fechando este homem no lugar onde ele não possa dirigir, disse na sua sentença o juiz Craig Townsend. Eberhard havia sido preso pela última vez em abril de 2014, tendo os testes revelado taxa de álcool em patamar 4 vezes maior do que o permitido no Texas. De acordo com a sentença, o homem poderá requerer a liberdade condicional somente daqui a 15 anos, quando ele cumprir 77 anos. Então vejam vocês, o juiz está coberto de razão, né? É como esses meninos, esses menores de idade no Brasil, que já cometeram 3, 4, 5 homicídios, eles não vão parar. E aqui a justiça passa a mão na cabeça, chama eles de menores de idade, de meninos, nem preso pode dizer que eles ficam apreendidos, né, e eles continuam cometendo crime. Lá nos Estados Unidos, um juiz, né, mandou um homem para prisão perpétua por dirigir embriagado. Outro dia, o filho do Ivo Pitangui, bêbado, atropelou, matou gente em São Paulo, está solto. Olha a diferença da legislação em países sérios dessa esculhambação que é o Brasil. Diego Valadares e Pedro Paulo e Matheus, Me Perdoa. Amor, sinto muito a sua falta. Me perdoa. Olhando as estrelas, lembrei de nós dois. O que eu fiz de errado? Por que você se foi? Ei, ei. Olhando as estrelas, eu comecei a chorar. E como pude machucar quem a gente ama? Mas me perdoa, foi loucura, uma falha na vida, gesto sem pensar. Foi da boca pra fora o que eu disse, falei por falar. Na verdade eu quero você na minha vida. Aí eu vou pro boteco beber e cheiro caneco. Se ela não voltar, aí eu vou chorar. Aí eu vou chorar.

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, meu amigo, o trem tá feio, né? Nossa senhora, o mês parece que tá esticando, o salário encurtando, você não sabe mais o que você faz pra ajudar na economia da sua casa. Tem uma providência que você não tomou ainda. Você já tomou no passado. Você lembra que uma vez você trocou todas as lâmpadas da sua casa, tinha aquelas lâmpadas de filamento? Aí chegaram as lâmpadas frias, essas que você está usando hoje aí, que eram muito mais econômicas. Eram, hoje não são mais. A tecnologia avançou e hoje as econômicas são as lâmpadas LED da Welmax Brasil. Cleito, por que da Welmax Brasil? Porque são as únicas até agora, tem três ou quatro marcas por aí, fora as piratas que vêm, que você não sabe de onde vem, né? Mas essas não têm ainda o selo do Inmetro. A única que tem o selo do Inmetro é a Welmax Brasil, que clareia muito mais, gastam muito menos energia e ainda te dão 5 anos de garantia. Agora, você que é revendedor, não espere o vendedor, porque ele não vai passar. Se você quiser formar o seu estoque, ligue para 61998136602. Esse telefone é do nosso escritório. Nós vamos pegar o seu contato, passar para a fábrica e a fábrica liga direto para você. Você tira o pedido direto com a fábrica, viu? E você recebe em qualquer lugar do Brasil. Você indica a transportadora da sua preferência e em qualquer lugar do Brasil você recebe. É só ligar 61-9981-3601 e você vai atender a sua clientela com o que há de melhor em lâmpadas LED do Brasil, as lâmpadas da Welmax, que clareiam muito mais, gastam muito menos energia e ainda tem 5 anos de garantia. Aniversariando hoje, Leuda Dias, Maria José, Fernanda Borges, Mário Lúcio, Luluzinha Duda, o meu primo Felipe Vaz, Alexandre Marra do Coró, Patrícia Rodrigo, Aparecida Dias, Jean Carlos, Fabiano Araújo Saldanha Rocha, Maria do Amparo da Silva, Jeane Lopes Silva, Naessa Santos, João Rainer, Elza Galdino Mesa, Ruth Luz, Rodrigo Pena Barbosa, meu amigo aqui de Brasília, Geraldo Barbalho, Regina Maria Alves, Raquel Calisto, Vani Dias, o cantor Caio Arruda e o Salim Antônio Evangelista. E é claro, você que está de aniversário hoje, recebendo os nossos votos de muita paz, muita luz, muita alegria e principalmente muita saúde. Eu vou aqui à página 33 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua primeira edição, para trazer uma oração muito bonita, só Deus pode. Brasil, vamos orar. Brasil, vamos rezar. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar a força, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus pode infundir a esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo a outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar no mundo. Só Deus é a vida, mas você pode dar aos outros a alegria de viver. Só Deus pode fazer o impossível, mas você pode sempre fazer o que é possível. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode fazer sacrifício. Só Deus pode fazer a semente do bem germinar, mas você pode plantá-la no coração humano. Só Deus se basta a si mesmo, mas Ele preferiu contar com você. Amém. Essa oração é uma maravilha, né? Só Deus pode estar no livro de orações do programa Cleiton Aguiar. Música nova de Mato Grosso e Matias, com a participação de Gustavo Lima. E aí? Em qualquer lugar que eu olho, vejo teu sorriso. Me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. De menino sonhador. E em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem.

Ó Virgem Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer. Junto ao meu pé de cedro é que desejo morrer. Quero sua sombra amiga projetada sobre mim no meu último repouso na cidade de Coxim. Hoje volto arrependido para o meu antigo lar, abatido e comovido, com vontade de chorar. Vim rever meu pé de cedro, que está grande como que, mas é menor que a saudade que hoje sinto de você. Cresceu como minha mágoa, cresceu numa força rara, mas é menor que a saudade que até hoje nos separa. A terra ficou molhada do pranto que derramei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Que saudade, pé de cedro, do tempo em que te plantei. Relembrando Goiás, Belmonte Amaraí, do Goiás, Zacarias Mourão, pé de cedro para Geisa Aparecida do Coró. Ela trabalha no Supermercado Líder, curte o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. Geisa, um abração para você, seja muito bem-vinda. Você está fazendo parte agora do nosso Facebook, tá bom? A frase irretocável do programa de hoje é da sabedoria popular: tudo vem a você no tempo certo, prepare-se e espere. Tudo vem a você no tempo certo, prepare-se e espere, é a frase irretocável da sabedoria popular. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Michel Alves. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha no rádio, saiba que eu estou na televisão também. Já há mais de 3 anos, entrando para o 4º ano na Rede Brasil de Televisão, a 5ª maior rede de televisão do Brasil, a mais nova. Estamos com 9 anos no ar e já ultrapassamos, por exemplo, a Rede TV. Na nossa frente agora só tem a Globo, SBT, Bandeirantes e Record. Nós somos a 5ª rede. E eu já estou há 3 anos caminhando para o 4º ano. Dia 11 de setembro completo 4 anos que eu estou aqui na Rede Brasil de Televisão. Todo domingo um programa muito simples, um programa de entrevista, mas graças a Deus com uma grande audiência, porque além de poder ser visto na Rede Brasil de Televisão, que já está em mais de 200 cidades do Brasil, incluindo 25 capitais, a última agora foi Goiânia, no canal 40, canal aberto, você pode me assistir também pela TV Oi, no canal 1, na Claro TV, canal 13, na Sky 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714 e no canal C1 das Parabólicas. E você pode me assistir também direto em tempo real no site rbtv.com.br. Neste domingo, eu vou apresentar talvez a mais polêmica entrevista que eu já tenha feito nesses quase 4 anos de programa. Eu vou conversar com Levi Fidelix, ele é presidente do PRTB. Vocês lembram dele, aquele bigodudo que foi candidato 2 vezes à presidência da República e provocou uma grande polêmica quando ele afirmou que aparelho excretor não reproduz quando ele se referia aos gays, né? Então ele disse muitas coisas polêmicas, né? E vocês vão acompanhar, vocês vão ver, eu não vou antecipar nada, mas foi ele, é o único político que eu entrevistei até hoje que não fica escolhendo palavra para falar, não. O que você pergunta, ele responde. O cabra é retado. Nesse domingo, programa Conexão Brasília com Cleito Aguiar, às 10 da noite, pela Rede Brasil de Televisão. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Michel Alves, Doeu. Doeu saber que o seu amor não é mais meu. Doeu, doeu, doeu saber que o seu amor não é mais meu. Doeu, doeu.